e o nosso coração cantar canções de... Está no ar, Momento Espírita. Este programa tem o patrocínio do Núcleo Espírita Vinha de Luz, Deus, Cristo e Caridade. Rua Vereador José Fers da Silva, sem número, Centro Caiçara, Paraíba. Participe das reuniões públicas aos sábados à tarde, às 15 horas. Sigam nas redes sociais, Facebook e Instagram, @ Vinha de Luz PB. Então será agora, então será a hora da regeneração. Não se deixe desestimular. No seu aprendizado diário, na caminhada necessária para a evolução, você encontra empeços variados ao longo do caminho, que parecem destinados a lhe desanimar no longo percurso. Muitas vezes, você encontra os chamados inimigos gratuitos, os amigos faladores que o deixam em situações difíceis. Outras vezes, você se depara com enfermidades físicas, com as deficiências de caráter de tanta gente, o que lhe provoca profunda tristeza, pois são companheiros que não movem uma palha em seu favor, embora ocupem seu tempo sempre que encontram a mínima dificuldade. Você tem à sua volta a inflação que cresce e os ganhos materiais que parecem não acompanhá-la, o que lhe faz pensar que quanto mais trabalha, menos ganha e gasta mais. Você costuma ver desmoronar os mais acalentados sonhos domésticos, sem se sentir no direito de fugir. Desmoronam os anseios do cônjuge atencioso e afetuoso, dos filhos estudiosos, responsáveis, respeitosos, da família companheira capaz de supri-lo de energias nas horas apertadas para o seu coração. Como se não bastasse, ainda surge a indiferença que o faz sentir-se solitário no mundo, sem qualquer apoio ou sustentação moral. Contudo, seja qual for a luta que lhe caiba, seja qual for o testemunho que tenha de enfrentar, não se deixe desestimular. Não se permita o abatimento. Você não é vítima da vida. Encontra-se unicamente em processo de reeducação, tendo oportunidade de acertar-se com a vida que um dia desrespeitou em vários de seus aspectos. Você que conhece Jesus, ou que um dia ouviu sobre a lei de causa e efeito, deve raciocinar que o bem ou o mal semeado na vida, da vida será colhido, e o seu desconsolo ou o seu desalento em nada colaborará para a resolução dos seus problemas. Você deverá, então, aprender a analisar melhor as situações pelas quais tenha que passar. Deverá aprender a perdoar, a compreender, a respeitar diferenças, a falar menos, a penetrar melhor as razões das coisas, a condenar menos, a ser mais indulgente. O tempo implacável não para. Assim, se você o aproveitar para aprender a crescer e ser feliz, ele o abençoará com expressiva claridade. Caso o desperdice, recolhendo-se à maldição do desânimo ou à fuga, verdadeiramente terá lançado fora o mais expressivo tesouro que nos é oferecido pelo Criador, para que nos façamos ricos e felizes, o tempo. Não se perca nas teias do desestímulo. Confie sempre em Deus, que lhe dá sempre o melhor, dando-lhe chances de brilhar e ser feliz. Pense nisso. Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé. Chegamos ao final do programa Momento Espírita. Conheça o Núcleo Espírita Vinha de Luz, localizado na Rua Vereador José Félix da Silva, sem número, Centro Caiçara, Paraíba. Participe das reuniões públicas aos sábados à tarde, às 15 horas. Sigam nas redes sociais, Facebook e Instagram, @ Vinha de Luz PB. Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé. Cuidar da aparência é fundamental. É fundamental. Por isso, o Salão de Beleza Night Hair tem hidratação, escova progressiva, recuperação de fios, botox, cortes e a sensação do momento. Cronograma capilar, produtos sem formol, tinturas, reflexos, penteados e tudo que um completo salão de beleza pode oferecer. Cuidados pessoais são fundamentais. Por isso, prefira sempre o Salão de Beleza Night Hair. Na Travessa Rio Branco, número 22, ao lado da Rádio Cidade Marquesa, centro de Caiçara. Marque hora pelo telefone 993989378. 993989378. Prefira sempre o Salão de Beleza Night Hair. Você sintoniza AZYC 285, 87,9 MHz. Rádio Cidade Marquesa, Caiçara, Paraíba. Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de... Está no ar, Momento Espírita. Este programa tem o patrocínio do Núcleo Espírita Vinha de Luz, Deus, Cristo e Caridade, Rua Vereador José Fers da Silva, sem número, Centro Caiçara, Paraíba. Participe das reuniões públicas aos sábados à tarde, às 15 horas. Sigam nas redes sociais, Facebook e Instagram, @ Vinha de Luz PB. Então será agora, então será a hora da regeneração. A Mulher de Deus. Num frio de dezembro no hemisfério norte, alguns anos atrás, um rapazinho de cerca de 10 anos, descalço, estava em pé em frente a uma loja de sapatos. Ele olhava a vitrina atentamente e tremia de frio. Uma senhora se aproximou do rapaz e disse: "Você está com um pensamento tão profundo olhando esta vitrina." "Eu estava pedindo a Deus para me dar um par de sapatos", respondeu o garoto. A senhora tomou-o pela mão imediatamente, entrou na loja e pediu ao atendente para dar meia dúzia de pares de meias para o menino. Ela também perguntou se poderia conseguir-lhe uma bacia com água e uma toalha. O balconista rapidamente a atendeu, enquanto ela levou o garoto para a parte de trás da loja. Lá ela tirou suas luvas, ajoelhou-se diante do menino e lavou seus pés pequenos. Após isso, secou-os cuidadosamente com uma toalha. Nesse meio tempo, o empregado da loja havia trazido as meias e, claro, um belo e novo par de sapatos. Ela amarrou os outros pares de meias e também lhe entregou. Deu um tapinha em sua cabeça e disse: "Sem dúvida, vai ser mais confortável agora." Ela se virou para partir e sentiu uma mão pequenina segurando a sua. O garoto estava com lágrimas nos olhos e, emocionado, perguntou: "Você é a Mulher de Deus?" Há tantas formas de Deus se manifestar em nossa vida cotidiana. Alguns ainda veem Deus nas forças da natureza apenas, ou nos grandes acontecimentos da vida. Deus, porém, está em tudo e em todos. Ele age incessantemente através de nós, e muitas vezes também apesar de nós. Deus conta com nosso coração enternecido para estender a mão aos seus filhos desamparados. É como o pai que conta com os filhos maiores para cuidar dos menores. O Criador, em sua bondade infinita, conta com as mãos generosas de todos aqueles que praticam o bem para instaurar na terra, pouco a pouco, a paz permanente. Ele conta com a sensibilidade e compaixão daqueles que não suportam ver o sofrimento alheio e tomam atitudes imediatas para amenizá-lo de alguma forma. Ele conta com a coragem dos filhos esclarecidos, que já podem defender os fracos, ainda tão maltratados pelos interesses mundanos reinantes.